Se não blindar as cartilagens do crânio, não sobrevive. Não sobrevive. Não sobrevive. Se não blindar as cartilagens do crânio, não sobrevive. Não sobrevive. Sobrevive, dizer, vi vários falar, vários perguntar. E aquele cara lá que narra os bagulho de crime, será que ele vive? Cidade pacata, interior do estado, essas paradas se pá nem existe. No clipe põe até umas armas, faz cena de assalto cinematográfico. Quilo de droga, mas cedo ou tarde a casa acaba caindo. Os que não é de verdade, a rua passa um pente fino. Pra ver, das ruas do Paraná vem o peso, cantando sangue que escorre aqui na fronteira mesmo. Os quilos de droga, as armas que sobe pro norte, é luto e detenção pra quem caiu no corre. Minha sorte foi narrar a vida louca dos amigos, eu no crime. São lágrimas da família caindo nas buchas de galo, playboy com nariz entupido. No jet que abastece, na bag são vários pinos. Puxa a gaveta do caixa e traz minha cota. Os moleque fazendo um vale fugindo de motoca. Na placa, piseira, pode rastrear cuzão. Tá no nome do Itaú com busca e apreensão. Mas puta que pariu, é a blazer dos comédia. Pra humilhar favelado e meter bala na testa. Na reta é minha rima que é o narrador do crime. É o grito de liberdade, PR, gueto fino. Cartilagens do crânio, não sobrevive. Não sobrevive. Não sobrevive. Se não blindar as cartilagens do crânio, não sobrevive. Não sobrevive. Não sobrevive.